perdido e os teus sonhos se ruirão quando tudo ao teu redor não te faz mais feliz. Olha então para Cristo para deixá-lo entrar e tristezas passarão. Seu povo.